A gonga está chamando, vamos todos até lá. Pois a tamba está tocando, hoje nós vamos sambar. Yeah, yeah, yeah. Desde que se foi o nosso rei Nagô, ninguém jamais fez samba, ninguém jamais cantou. Lamento ou uma canção de amor. Se foi o nosso rei Nagô, ninguém jamais fez samba, ninguém jamais cantou. Lamento ou uma canção de amor.